Yeah. Seu mano Lito tá lá. Aí, aproveitar que estamos falando sobre as boas novas. E eu queria te falar uma parada sobre tudo aquilo que Jesus falou pra nós, tá ligado? Pra mim e pra você. E tem algumas coisas que, embora possa parecer, não são simples conselhos. Não. Yeah. E eu queria pedir licença pra falar sobre isso com você, tá ligado? Yeah. Aí, licença aqui, mano. Seguinte. Eu sei que te disseram que não tem que conviver, que o lance é tolerar quem não pensa igual você. Mas sai da zona de conforto, que a Bíblia diz assim: que se eu não tiver amor, nada tem valor em mim. Não adianta encher minha boca de passagens decoradas, não adianta encher minha boca de pedaços da palavra. Comprar a Bíblia mais cara não garante conversão, se a palavra que tá nela não tá no meu coração. É pra amar independente da escolha que o outro fez, pra falar daquilo que Jesus falou pra vocês, pra falar de obediência e santificação. Mas também é pra falar da graça e do perdão. Deus é juiz, isso não é difícil de entender. A não ser que você seja Deus, o juiz não é você. Pedindo às nações misericórdia de nós. Tem gente aqui na rua que nunca ouviu nossa voz. O seu próximo não vale escolher, mesmo se o próximo não gosta de você. E é pecado fingir esse sentimento. Não é conselho, é mandamento. Quem falou não foi o Lito, foi Jesus. Foi isso que ele fez naquela cruz. E é pecado fingir esse sentimento. Não é conselho, é mandamento. Ele nunca amou o pecado, mas amou pecadores. O amor foi o princípio de todos os seus valores. Bandidos, prostitutas, você sabe mais o que. Chegou ao cúmulo de amar alguém igual eu e você. É pra amar, e não importa o que você acha. Barrabás foi liberto, isso sim foi fora da caixa. Quando achar que seu amor tá beirando a insensatez, cê tá chegando perto de fazer o que Jesus fez. É mais que fazer post com meu filtro preferido. É mais que pegar o mic e chamar todos de queridos. É mais que canta com olho fechado e pose de mis. É chorar no canto sozinho, só pro outro ser feliz. É carregar sua cruz, sem reclamar da sua cruz. Perguntar pra alguém na estrada, quer ajuda com essa cruz. Se só teoria bastasse, o pai não gastava um novilho. Não, não. Daria a palavra, mas não daria ao filho. É pra amar. O seu próximo e não vale escolher. É pra amar. Mesmo se o próximo não gosta de você. É pra amar. E é pecado fingir esse sentimento. É pra amar. Não é conselho, é mandamento. Larará. Quem falou não foi o Lito, foi Jesus. Larará. Foi isso que ele fez naquela cruz. Larará. E é pecado fingir esse sentimento. Larará. Não é conselho, é mandamento. Essa letra é surra sim, eu sou o primeiro da fila que precisa aprender a andar com perdão na mochila. Entregar pra quem ouve sem fazer explanação, sabendo que o espírito é quem sonda o coração. É pra amar, foi isso que ele disse pra fazer, não é pra julgar. Cê quer julgar, então julga você, pois você é a única pessoa que você conhece a fundo da sua vida. Sim, você sabe de tudo, então deixa Deus ser Deus, deixa ele ser juiz. Não dá pra ser como ele quer sem fazer o que ele diz. Não quero ser como ele é, pro poder dele ser o meu. Quero ser como ele é, pois ele é melhor que eu. Aí, é isso. Eu quero ser como ele é, pois ele é melhor que eu. Simples assim. Eu quero ser como ele é, pois ele é melhor que eu. O seu próximo não vale escolher, mesmo se o próximo não gosta de você. E é pecado fingir esse sentimento. Não é conselho, é mandamento. É pra amar. Quem falou não foi o Lito, foi Jesus. É pra amar. Foi isso que ele fez naquela cruz. É pra amar. E é pecado fingir esse sentimento. É pra amar. Não é conselho, é mandamento. Larará. Larará. Larará. Larará.